monte Sinai fumegava, porque o Senhor descerá sobre ele em fogo. E a sua glória subiu como fumaça de uma fornalha, e todo monte tremia, pois a glória ele não suportava. E descendo o Senhor no cume do monte, chamou Moisés. E no sétimo dia Moisés subiu para ouvir o que o Senhor tinha preparado para lhe falar. E de dentro da nuvem uma voz o chamou. Escondido eu vou mostrar para você. Sobe o monte Sinai, Moisés. Sobe o monte Sinai, Moisés. Sobe o monte Sinai, pois eu quero te revelar muito mais. Sobe o monte Sinai, Moisés. Sobe o monte Sinai, Moisés. Sobe o monte, sobe o monte, sobe o monte, sobe o monte Sinai, pois eu quero te revelar muito mais. E todo Sinai fumegava, porque o Senhor descerá sobre ele em fogo, e a sua glória subiu como fumaça de uma fornalha. Todo monte tremia, pois a glória ele não suportava. E descendo o Senhor no cume do monte, chamou Moisés. E no sétimo dia Moisés subiu para ouvir o que o Senhor tinha preparado para lhe falar. E de dentro da nuvem uma voz o chamou para entrar. Moisés, vem aqui que agora que nenhum homem na terra jamais pôde ver. Moisés, vem aqui, pois agora eu quero te mostrar o oculto escondido, eu vou revelar para você. Sobe o monte Sinai, Moisés. Sobe o monte Sinai, Moisés. Sobe o monte Sinai, pois eu quero te revelar muito mais. Sobe o monte Sobe o monte, sobe o monte, sobe o monte, sobe.